Saltadora da paz, toda minha. És promissora demais. Ela não fala, ela faz. E o que ela quer, ela mesmo que corre atrás. Ó só, contrato com a beleza é fiel. Parece um anjo sem asas que leva ao céu. Ó só, sorriso que cativa quem vê. Até Afrodite morre de inveja de você. Seria sorte te ter, te encontrar. Seria azar te perder do olhar. Sério, quando te vi fui cortejar. E quando teu corpo chamou, eu disse pra já. Tô aqui, ó só, me sinto melhor. Pra enfrentar contigo qualquer B.O. Sessão de amor que não acabe, nós vai nessa hora aqui. A tarde cai com você. O sol desmaia só pra te ver. Escuta, amor, olha e repara. A tarde vai se pôr onde o sol desmaia. É tensão, é calor, fixação. É a pele, é a cor, demorou, porra. Deu pane, sente o aroma. Cheiro de sexo, pompa com rabanne. Domina, Sodoma, abandona, Madonna. Areia é cama, pique veraneio. Sem planos, carona, seus meios. Vadia abusada, tequila com limão. Sacudiu, que pernada. Litoral, coliseu, fogo de prometeu. Prometi, vou roubar, incendeio o que é seu, presente o suel. Ela é minha onda, vem que tem o furo. Borboleta volta pro casulo. Eu e tu já fogo e magentou o céu. Vem, fugitiva da razão. Fronteira mexicana, quarto de motel, Acapulco tá bom. Num mar de frenesia de enquanto a tarde cai com você. O sol desmaia só pra te ver.